pescoço. Quanto tempo mais eu vou ficar tentando? Tô ficando louco, os anos estão passando. Porque meu sonho é tão alto, não aceito pouco. Sonho tão alto, será que sou louco? Desde pequeno meu sonho é montar meu bike. Só que eu não tava ligado, hoje meus versos são equity, entende? Depois eu vai no catálogo. Anos à frente, sou tipo Hubble. Ligo passado e futuro igual cabo. Faço girar essa grana de um lado pro outro. E eu até me confundo em Concedex. Tipo Cidex, tipo Cidex. Trago uma latte tão rápido. Sou me apareço, sou mágico. Mas tenho dias tão péssimos. Acho que o gás tá acabando. Me sinto cavão fora da brasa. Chama se apaga. Quanto mais eu assopro, menos efeito faz. Menos efeito faz. Sobre essa porra, tenta acender essa caralho. Ah, cara, tô cansado, tá ligado? Eu tento, mas minha fome é insaciável. Essa porra é insaciável, caralho. Quanto tempo mais eu vou ficar tentando? Tô ficando louco, os anos estão passando. Porque meu sonho é tão alto, não aceito pouco. Sonho tão alto, será que sou louco? Que sou um leão, predador, mas sinto a pressão. Quanto mais brilha a coroa, é pesada que arrasta no chão. Preço tão alto que deixa marcas. O tempo que pego às vezes falta. E anos correndo ao meu lado, querendo comer a minha carcaça. Quanto tempo mais eu vou ficar tentando? Tô ficando louco, os anos estão passando. Porque meu sonho é tão alto, não aceito pouco. Sonho tão alto, será que sou louco?